Ela, linda e bela, chamada por todos nós. Favela, favela, favela, favela. Vila São Pedro, 6 horas da manhã, levantei pra trabalhar no Tarumã. Construção civil, trampo difícil, mas já estava acostumado com tudo isso. Na minha casa todos estavam dormindo, minha esposa e um casal lindo de filhos, João e Maria, nomes de santo, iluminavam minha vida nos tempos difíceis. Antes de sair, saudei aos orixás, dei um beijo na minha esposa e um abraço nas minhas crias. Sem saber que o destino pra mim aguardava na esquina, lá os dois me esperava com oitão. De nada eu sabia, fui pro trampentão, aí. Vila São Pedro é foda, meu irmão. Eu fui pensando no que aconteceu. Até hoje em minha vida, o que passou, o que morreu. Meu pensamento está com pressa, está a mil por hora, a mil por hora. O que está acontecendo com a minha mente agora? Tô chegando na esquina onde o ônibus vai passar, lotado de pessoas igual eu, rapá. Quando chega dois moleques me chutando, me enquadrando. O que vocês querem, malandro? Queremos o dinheiro que você tem. Não tenho nada porque o que eu devia eu já paguei. Os moleques ficaram injuriados, me bateram, me chutaram, só pararam quando eu estava desmaiado. Um tiro selou o que eu ainda sentia bem na cabeça. Jaz minha vida, a minha vida. Ouço uma voz chorando da minha pequena Maria, da minha filha Maria, da minha pequena Maria, da minha filha. Mas já estava acostumado com tudo isso. Um tiro no silêncio da madrugada, mais um corpo sangrando jogado na calçada, uma criança chorando, pressentindo que o seu pai morreu num latrocínio. O verdadeiro criminoso não foi pra cadeia.